7, autorização da cliente da informação. Babá. 7, eu tô 3217, informo que a informação em curso é a Victor. Aguardo autorização, confirmando 360 para confim. 360, confere, confim. Gente, aguarde cópia, gole bonza a saída. Ok, já programado, gole bonza. E vai pegar a Marido 2231, operação visual nos mínimos. Chuva forte no setor do marcador externo. 7, o passando 2231, visual com a precipitação. Então, Juliette, prossiga. Tendo que irá curvar à direita para seguir inicialmente para Lagoinhas, aguardando melhoria das condições de Salvador. E Salvador, operação agora é visual nos mínimos e chuva forte no setor do marcador externo, setor de aproximação e setor norte. 020 graus, 089. 217, pronto, cópia. Autorizado para confins, Nervo 3620, via Upper Whisky 58. Decola a pista no 1-0, com curva à direita após decolagem na saída Gola e transição Gonza. Transponder 5471 e a frequência do controle 119.35. 360, confins, Upper Whisky 58, vai decolar na 10, curva à direita, Gola e Gonza. 5471, transponder 1935, controle. A ser deslocado 1.200 metros, na 3217. 3217, forma a pista está operando em toda a extensão neste momento, a partir das 19 Zulu. O restante do cotejamento foi correto, o ajuste é no 005, chame pronto, pushback, acionamento. Ok, funcionamento normal agora, na 3217, vai reportar. Cita para prosseguir, Salvador. Autorizado nível 30, na proa de TAP, aguarde identificação radar. Juliette Charles Zulu. Você poderia confirmar pessoas a bordo? Salvador, voo 807, 720, para mais Santana. Voo 807, desse mantenha nível 040, chegada a Bonf. Para o 040, chegada a Bonf. A pista está operando toda essa extensão? Juntamente com o Glide, ok. Funcionando normalmente. ILS operando normalmente. Muito obrigado. Controle Salvador, Sandra 3567, informação US Vitor. 3567, desse mantenha nível 050, chegada Bonf. 050, Bonf, Sandra 3567. Os 231, reduza para aproximação, cheque pré-pouso. Reduzindo, fazendo 2231. Uno, 4 milhas do externo, chame a torre 1186. 1186, uma boa tarde. Para 04-1935, aos 14, tem um voo. O controle agora 04, decolado, saída, gole, curva na direita. 04, vigilância, submantenha nível de voo 260. 104. Logo 1807, o TAM 3567, chuva forte no aeródromo, teto 1000 pés, visibilidade 13.000 metros. Gente da informação, TAM 3567. Gente 807. Vitor Juliette, copiou as informações de Salvador? Guara 04, solicita um desvio à esquerda de 15 graus. Autorizado, Guará 04. Desce, mantenha 2000, ajuste do altímetro 10005. 2000, 0005, boa noite, 07. Lete Ali Zulu, controle. Procura. Ok, acione identificação, operação IFR no aeródromo, teto 1000 pés, visibilidade 3000 metros, chuva forte. Ok, Charlie Zulu, contato radar 33000, é sudoeste de Salvador, está sob vigilância. Ô, passarinho 2231, só para confirmar, a pista opera em toda extensão, né? Afirmativo, toda extensão, ainda não avistei seu tráfego. E o vento 060 com 08, autorizado o pouso do passarinho. Afirmativo, estamos aqui na vertical do planeta dos macacos e ainda não estamos vistão, não. Podemos voltar 3567, mantém o 130. 130, ciente. Ok. Pode ser, mas tem 7. Está a porta na presença, guarda a melhoria. 7000. Ok, então prossiga para a posição Pelô para efetuar espera naquele setor. Prossiga para Pelô, mantendo 70, gol 18207. Dois, dois, três, vamos arremeter. Gente, mantenha presente pro, aguarde transferência de comunicações, passaria do 2231, inicialmente para 2000 pés e aguarde transferência. Gente, inicialmente para 2000 pés, aguardando transferência. Esperando já como setor do aeroclube no corredor até 310, mais uma d'água, mantendo a mão no salvamento. Fecha, guardião. Passaria da Airlines 2231, transferência controle 1935, até o pouso. É só uma chuva forte, está sob o aeródromo aqui, ok? É, nós vimos aqui, o problema é o visual, mas o problema é o que deu ali a princípio uma tesoura de vento, nós arremetemos. Tá, ok, 1935 controle até o pouso. 1935, boa. Este e sudeste do mesmo. O controle, o passageiro 2231. Passageiro 2231, prossiga. Afirmativo, arremeteu lá a aproximação perdida. Solicitaríamos curva à direita para evitar uma formação e uma vetoração também. Vai efetuar novo procedimento? Se o senhor vetorar a gente para sinal, a gente agradece. Perfeito, então subvetor a partir de agora, inicie curva pela direita, proa 250, mantenha 2000, altímetro 1005. Limite autorização magnética 060 de Simbra. Gente, direita 250, confirme o limite da magnética de Simbra. 0620. 0620 de Simbra, passando 223. Guará 04, controle, chame Centro Recife agora, frequência 1288. Gente, 1288, Guará 04, autoriza pro de gol, ainda presente? No centro agora e solicite. Gente. Passareiro 2231, à direita, proa 270. Gente, direita 270, passareiro 2231. descida Sierra Zulu. Zulu mantendo o nível 030 e aguarde vetor para o final do procedimento LS X-Ray. Positivo. A aeronave chamou solo? Sam 3835, nível 380, cabina. Gente da 3835, aguarde 380, Campinas, na saída Gole Gonza. Gole Gonza aguardando. Zero, o Gilete de Arzulê. Salvador, Sam 3567, iniciando órbita pela direita, 1130. Perfeitamente, órbita pela direita, mantenha nível 130, Sam 3567. Vitor Juliette, prossiga. Passeio 2231, através aqui de Itapuã, totalmente visual no setor 2000. Controle, é o Charlie Zulu. Estamos a 7 milhas de timbre, estou visual com o campo. Já. Mantenha pronto para sequenciamento, Juliette Charlie Zulu. Passeio 2231, no direita para a 310. Direita 310, passeio 2231. Será que em Salvador continua o instrumento? 2231, no controle informa, visibilidade 2000 metros, teto 1000 pés. Chuva forte. Gente, eu não vou passar do que tem alto não. Foi o Juliette Charles Zulu. Você vira de zona, vai interceptar o curso. Confirme? O Juliette Charles Zulu, senhor. Juliette Charles Zulu. Controle informa, visibilidade 2000 metros, teto 1000 pés, chuva forte no, na pista. Positivo, tá mantendo a proa 360, interceptou o curso. Juliette Charles Zulu, novo limite, 120 de Simbra. Positivo, novo limite é no 120 de Simbra, forma tá visual com o campo. Afirmativo. Controle Salvador, Gol 755, boa tarde, informação Tango. Gol no 755, acendo identificação, desceu nível 140. Controle informa, aeronave efetuando espera na posição BOMF no nível 130. 140 para a espera em BOMF. Qual foi o procedimento para a aproximação de Salvador? O controle informa que a visibilidade em Salvador é 2000 metros com teto 1000 pés, chuva forte. Procedimento e uso, por favor, ativo, copio ILS. Afirmativo, ILS X-Ray, Gol no 755. Até com a 28. Gole Gonza, controle 119-35, transporte 5477, 338-35. Correto, está 3835, o ajuste é 1005, chame pronto, pushback sinalmente 109. Chama no pronto, está 3835. Juliette Charles Zulu, novo limite 150, sim, breve. Vai em contato com a espacial de solo aí, que já tá visual o aeroporto aí. Passarei 22331 no complete direita pro A360, limitado pelo localizador. Direita 360, limitado pelo lock, passarei 2231. Salvador, voo no 925. Prossiga voo no 925. Entre em contato com o centro, pode operar, informar se está operando toda a extensão, 925? Positivo, pista operando em toda extensão e LS full. Sim, graças, 925. Passarei 2231 no, para interceptar o localizador, complete direita para o 060, reporte estabilizado, passarei 2231. Direita 060, reporte estabilizado, passarei 2231. Prossiga, guardião 06. Guarde. Juliette Charles Zulu, direita pro A 150, limitado pelo localizador. Muito obrigado. Boa noite, 07. Solicita abandonar a espera e prosseguir para a aproximação. Aguarde. Controle, o Tantra 567. Prossiga. Gente, depois a gente está em contato com a torre e ver as condições, que daqui nós estamos visual com o campo. Caso de melhoria, a gente reassume a aproximação. Aguarde, Tantra 567. Bom, 75 não foi instruída para manter a espera, hein? Em 11 ou prossegue a aproximação? Previsto espera na posição BONF, número 3, número 5 para o pouso, gol no 755. É previsto ou é para fazer espera, senhora? Afirmo, espera na posição BONF, nível 140, aeronave fazendo espera na posição BONF, nível 130, gol no 755. Ok, você está espera em BONF, com 755, 140. Voo 807, reautorizado nível 040. 040, voo 807. Autoriza o teu e-mail pro Juliette Azulu? Controle, o Vitorinho da Juliette. Guarde Vitorinho da Juliette. Passarei 2231, estabilizado. Passarei 2231, no completo final, chame torre 118, decimal 6. 18,6, muito obrigado. Juliette Charles Zulu, reautorizado 2000 pés, ajuste Salvador 1005, autorizado final LS, reposto estabilizado. Juliette Charles Zulu. Autorizado Zulu. É só um chuvisco bem leve. Checa o trem de pouso, vento uma centena, 8 nós. Tem um pouso autorizado, passaria 2231. 7, baixar travado, agora visual com a pista. Passaria 2231. Altímetro no 005, 1005. 1005 ajustado, passaria 2231. Agora tá melhor pra aproximação. Matheus, na vertical aqui tá sem chuva. É, nós tivemos uma tesoura de vento ali na vertical da pista 17 ali e arremeteu. 567 com curva pela direita, vai na proa de pelo. Direita pelo, 567. Porque a precipitação já passou, né? Só pra quem mais, é só pra estatística mesmo, vou ter que confirmar com a, no, na primeira aproximação, a gente é bom pra fazer a parte estatística aqui de tesoura de vento. Ah, certo. Vira descida para o TAM 3567. Para ele, Salvador, TAM 3567, 130, solicita descida. O 1807, abandono espera com curva pela direita, mantendo o nível 040. Abandono espera pela curva pela direita, mantenho 040, voo 1807. Vitorinho de Juliette, controle. Prossegue, Juliette. Vitorinho de Juliette, Salvador, opera instrumento. Certo, o Vitorinho de Juliette está alterando a geração. Autorizado aí? Afirma. Afirma autorizado. E o completo, curva direita. Completando curva direita, pra de dona, gol no 807. 1807, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, gol. Juliette Charles Zulu, estabilizar localizador. Controle de Salvador, gol 1807. 807 na proa de Duna, autorizado descida para 2500 pés. Em Duna vai interceptar a final do ILS X-Ray. 2500 na proa de Duna, gol 1807. Duna intercepta a final do X-Ray. Afirmativo, a torre informa agora a operação visual. Ok, 807 está listando o campo. Lu, completo final, chame torre 118, décimo 6. Lu. Juliette Charles Lu, passou sim, da cancela 10.7. 0. Na proa de Pelô. 220040, tá 3567. Diga agora visual, entendido. Alfa Vitor Juliette. Vitor, Índia Juliette, no, na escuta do controle. Na curta, baixar travado, tem um tráfego à vista, altitude 1005. Ok, tem livre falta da direita da 97, somente para coordenação junto à torre aí. A chuva sai sobre o aeródromo, setor sudeste, sul, oeste, noroeste, aí tá todo visual aí, com teto acima de 5 mil pés. Não, tá ok, a gente já tá atualizando a tisa aqui, foi uma pancada bem forte, tanto é que o passaredo tinha remetido anteriormente, quando tinha tesouro e chuva forte. Que... Tranquilo. O passaredo 2231 no solo aos 32 já liberou 129 para táxi A. 219 para o táxi, 2231. Zulu, check trem de pouso, pista no 7, molhada sem chuva. Pouso autorizado, check trem 170, 62, 1015. Tchau, Zulu. Juliette. Alfa, Alfa, mantenha para o Juliette, passaria do 2231. Tá 55, a partir do presente momento, São Salvador opera visual. Gente, não tá 55. Alfa Vitor Juliette, mantém 1500 pés, corredor forte, reporte Interlagos. 1500 pés, forte, reporte Interlagos, Alfa Vitor Juliette. E 567, mantenha presente proa sob vetor, limitado localizador e aguarde Duna. Mantendo proa, mantendo o lockdown 3567. 220, chama. Presente. Voo 1755, chame Salvador 1198. 1755. 1755. Prossiga. 755. 755, na escuta. Positivo, André. Então, só escuta também. 10, aguarde liberação. Guardando, gol 207. Charles Lu já liberou no pátio 5, frequência livre, tenha boa tarde. 3567 autorizado, Duna, informe localizador. Hoje, Duna, informará no lockdown 3567. 3 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 40 de autonomia. 3567 autorizado, 2 mil pés. Ajuste 1005. 2000 pés, ajuste 1005, proa de Duna, tá 3567. É 3297. Controle Salvador, boa tarde. Bom, 925, informação IF. Boa tarde, eu vou na 39 e meia para a descida. 1925, acendo a identificação, autorizado, chega da BONF, desse nível 040. 925, identificou, chega da BONF, desce para o 040. Ou no 396, acendo a identificação, autorizado, chega da MARI, desse nível 050. MARI 050, 396. Controle Salvador, Guardião 02. Consigo, Guardião 02. 02, livrou Pituaçu, já está tomando o Itapuã, e já alcançamos para Salvador. Guardião 02, parece, graças ao circuito, chame torre 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6, graças a Deus. Torre Salvador, Guardião 02, boa tarde. Ok, meu Guardião 02. 02, visual com o gol na curta final, aí já estamos no zero. Estamos aqui no Itapuã, sendo autorizado direto para o passe do Graia. Gente, mantenha, espera visual no farol de Itapuã, aguardando o circuito pela direita. O farol de Itapuã, estamos aguardando a autorização da próxima. Salvador, o TAM 3217, monte perto da 1 a 0, pronto para decolagem. Sérgio, TAM 3217, mantém a posição. TAM 3567, visual, trem pouso bastante checado. TAM 3567, continue na aproximação, aguardando pista livre, pista molhada. Informa um helicóptero fazendo espera no setor visual, no setor sul do aeródromo, mantendo 500 pés acima do solo. TAM 3567. Guardião 02. Tem um tráfego, um Airbus A320 na final pista 1-0. Tem condições de prosseguir direto pela cabeceira 35, cabeceira 35? Eu solicitaria a torre aguardar aqui no Itapuã mesmo, a passagem do tráfego, nós podemos aguardar para direto no pátio do Graia. Ciente. O gol no 807, no solo 37, se libere primeiro à direita, solo 121, decimal 9. Gol 9 no 807. TAM 3567, pouso autorizado, pista no zero, vento 020 graus, 0612 de nós. Livre pouso para o TAM 3567. Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette. Final da nossa direita, estamos aqui em Itapuã, aguardando ordens da torre. Guardião 02, agilizando, tem condições de fazer a aproximação pela retaguarda do Airbus A320, direto para o 4? Afirmativo, já estamos agilizando a retaguarda do Airbus 02. Sim, está agilizando devido a um Boeing 737 passando duna, agora 1-0 milhas da cabeceira. Sim, agilizaremos e não vamos ter trato aí pela coisa toda. Sirente, o vento 360 graus, 05 nós, reporte no solo controlado. Governo, solo controlado, 02.